Eu sempre me perguntei qual a importância das minhas letras para as pessoas. Eu sempre, na hora de compor, tenho uma certa preocupação com o conteúdo daquilo que eu estou compondo, porque o meu objetivo maior é que minha letra possa ocupar todos os espaços possíveis, possa ocupar todos os corações, todas as mentes. Quando eu falo que eu faço rap de combate, não é arrogância. Não é uma coisa bruta. É de combate, mas com estilo. É de combate a todo o preconceito que tem dentro das periferias e com as periferias também. E eu sempre me pergunto aonde as minhas letras estão chegando. Porque a gente vê vários conflitos de gerações de rap, gerações de estilos de rap, vertentes. E eu sou de uma época em que as pessoas nem acreditavam que o rap duraria tanto. E hoje a gente tem gerações do rap. Nós temos um encontro de gerações do rap. Eu acho isso... A briga sobre isso eu acho desnecessária. Mas saber que nós temos gerações do rap eu acho muito lindo. Eu acho super importante. Porque nós sobrevivemos. E sobreviver é uma arte que a periferia sabe muito bem. E toda a arte produzida pela periferia vem sobrevivendo a todo um muro de preconceito que se levanta diante da gente todo santo dia. E a gente tem que aprender a derrubar esse muro. Ser ponte por cima dos muros. Mas às vezes a gente também tem que ser britadeira, a gente tem que ser rolo compressor e derrubar o muro. Não basta só passar por cima dele, tem que derrubar o muro. É por isso que eu falo que eu faço rap com combate. É por isso que eu faço rap com combate. Rap de combate, rap com guitarra. É isso. Essa é a gênese desse nosso pensamento do rap de combate, do rap com guitarra. Não é uma coisa arrogante, tá ligado? É bater de frente, mas com inteligência. Já apanhamos demais do sistema, já apanhamos demais de nós mesmos. E o preconceito contra nós ainda é gigante, é imenso. Mas a gente segue, porque somos rolos compressores. E à medida que a gente vai seguindo, a gente vai aprendendo. Então essa ideia é até um pouco mais longa, tá ligado, Bruneira? A gente vai aprendendo, vai calejando, vai conhecendo pessoas, e essas pessoas vão chegando, vão somando, vão aprendendo com a gente, uns partem, segue o caminho, tá ligado? Sabendo da importância que tem na nossa história e sabendo da importância que nossa história tem pra eles também. Seguem de coração livre. Outros chegam e partem, na maior ingratidão do mundo, tá ligado? No maior raiva do mundo, reproduzem energia negativa, reproduzem raiva por onde passa. E é fato, quem semeia ódio não vai colher amor. É fato, tá ligado? É fato isso daí. E a gente tem um péssimo hábito de fazer lamúria pela tristeza, lamúria pelo sofrimento. A gente tem um péssimo hábito de louvar a solidão, louvar a derrota. É um péssimo hábito nosso. Porque quando a gente ganha, quando a gente tem vitória, a gente grita, a gente é feliz e rapidamente a gente esquece. Mas quando a gente toma um soco ou quando a gente perde algo importante, a gente fica lamentando aquilo durante vários dias. Ou seja, parece que a gente valoriza mais o apanhar do que o conquistar. A conquista parece que é um grito, é um pulo, é um abraço e acabou. Vamos partir para a próxima. E parece que as derrotas, parece que elas, a gente fica fazendo elas rastejar na nossa vida por um bom tempo. Tá ligado? E às vezes isso é confundido com fracasso também. São várias ideias, tá ligado, Fron? Às vezes a gente confunde com fracasso. E o fracasso, mano, faz parte. O fracasso tá aí. Tá ligado? O fracasso faz parte do cotidiano, mano. Ele tá aí, ele é fato. O fracasso tá aí. E quem não fracassa, quem nunca fracassou, nunca chegou perto de realizar o seu grande sonho. Porque fracasso não tem nada a ver com ser fraco. Muito pelo contrário. Quem aprende também com o fracasso, chega mais perto da vitória. É mais sábio. E a gente tem que disseminar essa visão através da nossa arte, através da nossa música. Eu tento, quando eu componho, eu tento fazer isso. Quando o Bruno produz, eu tô ligado que tem isso. O Fron, quando performa, eu tô ligado que tem isso. Eu acho que é por isso que a gente tá junto. Eu acho que é por isso que o Rap Trio nasceu dessa forma tão simples, esse encontro, né? Um encontro que foi proporcionado por vários desencontros, né? Vários desencontros que gerou um grande encontro. Várias coisinhas que foram fracassando no meio do caminho que gerou esse grande encontro que é hoje, que é o Rap Trio. E é isso. A gente tem que aprender a aplaudir isso, esses encontros. Valorizar mais a felicidade e a conquista. E aprender com os momentos difíceis, com a tristeza, porque a tristeza é importante. Tá ligado? Não dá para ser feliz o tempo todo. Eu entendo isso. É uma utopia que nos alimenta a continuar lutando e valor. Só que essa utopia também ela tem que nos ensinar a valorizar os nossos momentos de vitórias. Porque a nossa vida é momentos, momentos de vitórias. Que possamos valorizar mais os nossos momentos de vitória e valorizar menos os momentos de tristeza. A hora de erguer a cabeça e falar, vou para frente, vou para o próximo, também é na hora da tristeza. E não só diante de uma conquista você falar, já conquistei, agora vou para a minha próxima conquista. Isso é importante. Mas eu já tomei um tombo. Tô tendo uma tristeza. Já era. Vou me levantar e vou seguir. Seja útil a quem te ama. Não espere que ninguém faça nada por você. Comece você, a sua vitória. A guerra você vence primeiro na mente.